vai rimar, sua mente vai gostar, o seu corpo balançar. A mina e o mano que está aí de lado, cheguei, cheguei junto, retire um barato, dê um lado para o outro. Venha dançando mais uma vez, você está representando o hip hop, vai levando o seu corpo agitando, a gatinha vai te olhando, MC como sempre. Vai, que vai, rimando, rimando, rimando, rimando, rimando, rimando, rimando, rimando, hermano. Chega, chega junto, viaje nessa ideia. É periferia, o som é de favela. Chega, chega junto, viaje nessa ideia. É periferia, o som é de favela. Pessoas estão se soltando, a festa balançando, o DJ vai tocando, o MC vai rimando. Quem estava de fora já está chegando. Nossa, pelo jeito a casa vai bombar. Esse grafite na parede me faz viajar. Aí B-Boy, vem representar. Vem na humildade fazendo um moinho. Passa para o flare, bem rapidinho. Veja aquela mina fazendo um giro de cabeça. É estilosa, nossa, que princesa. Não posso esquecer do mano do freestyle que faz aquela rima louca no baile. Minha base está acabando, minha mente deteriorando, minhas pernas balançando pra aquela mina. Estou pagando mais uma vez no refrão. Chego rimando, rimando, rimando. Chega, chega junto, viaje nessa ideia. É periferia, o som é de favela. Chega, chega junto, viaje nessa ideia. É periferia, o som é de favela. Os quatro elementos da cultura hip hop, se liga no movimento, cada dia fica mais forte. Um, dois, três, é muito original. Aí rapá, é rap nacional. Sou empolgante, batendo fundo. Aqui é o rapper Roy, eu não me iludo. É periferia, o som é original. Aí rapaziada, é rap nacional. Chega, chega junto, viaje nessa ideia. É periferia.